Paz, nos deixaram as guerras, apagaram as luzes, acenderam as velas, trouxeram a miséria, dor, tristeza e agonia, jogaram o sofrimento na periferia. Por que é que tem que ser assim? Será se existe algum motivo pra sorrir? Nascemos, crescemos, vivemos sem sorte e ainda somos condenados à morte. Periferia, que o bicho pega, véi. O sistema mata o povo, nos faz de refém. Sociedade maltratada pelo sofrimento. Ó, meu Deus, traga paz, leve esse tormento. Leve daqui pra bem longe toda a maldade. É muita treta, miséria, muita fatalidade. O ódio aumentando na vida do pobre e o pesadelo atormentando o sangue que escorre. Condenados a viver na verdadeira guerra. A praga se proliferando, deixando sequela. Cotidiano de dor, olhai por nós, meu senhor. Que meu povo está vivendo no meio do terror. Os irmãos pouco a pouco se destruindo, e nas mansões a burguesia estão sorrindo. Calamidade total, aumenta a revolta. Futuro é um sonho que está jogado na cova. Não adianta querer fugir do desespero. Isso aqui não é um sonho, é um pesadelo. É só tristeza sem motivos pra sorrir. Por quanto tempo vamos ter que viver assim? Levaram nossa paz, nos deixaram as guerras, apagaram as luzes, acenderam as velas, trouxeram a miséria, dor, tristeza e agonia, jogaram o sofrimento na periferia. Por que é que tem que ser assim? Será se existe algum motivo pra sorrir? Nascemos, crescemos, vivemos sem sorte e ainda somos condenados à morte. Não é fácil viver aqui no dia a dia, a solidão tomando conta da periferia. Veja só a vida do pobre sofredor, é só miséria, ódio convivendo com a dor. Barracos lado a lado, todos amontoados, precariedade e injustiça é foda, é lamentável. Desempregado sem dinheiro, na rua da amargura, aqui é realidade de uma vida dura. Sem emprego, sem nada, sem perspectiva, viver no crime é o jeito, a única saída. Um sentimento de revolta que todos têm. Na favela o governo não ajuda céu ninguém. Céu azul em torno, sua periferia sofrida. Só Deus é testemunha dessa triste vida. Sonhos e esperanças no meio do ódio. É uma guerra real, história sem episódios. É só tristeza sem motivos pra sorrir. Por quanto tempo vamos ter que viver assim? É só tristeza sem motivos pra sorrir. Por quanto tempo vamos ter que viver assim? Levaram nossa paz, nos deixaram as guerras, apagaram as luzes, acenderam as velas, trouxeram a miséria, dor, tristeza e agonia, jogaram o sofrimento na periferia. Por que é que tem que ser assim? Será se existe algum motivo pra sorrir? Nascemos, crescemos, vivemos sem sorte e ainda somos condenados à morte. Periferia, aqui o que nos resta é só a dor e o sofrimento. A cada dia que passa o meu povo está morrendo. Não existe a paz pro pobre sofredor. A vida é muito triste pra quem vive no meio do terror e a dor. Jogados no submundo, no meio da maldade, presos sem liberdade, reféns da crueldade. Maltratados, fracassados, vivemos humilhados, discriminados, sofrendo, vítimas do descaso. Já vi muitos irmãos morrendo na fita, roubando e matando pra sustentar a família. Morre sonhando, lutando em um dia ser rico, mas quando a casa cai é triste o destino. Dinheiro fácil, véi, não traz felicidade. O futuro é caixão, apodrecer dentro de uma grade. Fatalidade, retrato da verdade. O pobre é massacrado por essa vida selvagem. Aqui é só revolta que bate, a solidão que invade. É só miséria e dor, a dura realidade. É só tristeza sem motivos pra sorrir. Por quanto tempo vamos ter que viver assim? Levaram nossa paz, nos deixaram as guerras, apagaram as luzes, acenderam as velas, trouxeram a miséria, dor, tristeza e agonia, jogaram o sofrimento na periferia. Por que é que tem que ser assim?